quatro preto. Quero ouvir, é quatro preto. Vai, é quatro preto. É quatro preto. Eu quero ouvir, é quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. É desse jeito. Vai, eu vou falar quatro preto, você que der desse jeito. Quero ouvir assim, ó, vai. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. Eu quero ouvir, é quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. Vai, respeito pelo dom da vida dado por Deus. Mas o da cúpula negreira que sobreviveu, venceu, correu atrás, como de estilo. Cê precisa matar ninguém, cê tá envolvido. Que tem meu ritmo, revolução. Representar a favela, decoração. Os pobres, os pretos, o nordestino. E nós temos crucificado como Jesus Cristo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém. Quem vem pensando em bater vai apanhar também. Motivo em mão dessa situação. Falta interesse sincero, manifestação. Quanto preto. É desse jeito. Quero ouvir. É quatro preto. É desse jeito. Quero ouvir. É quatro preto. É desse jeito. Quero ouvir. É quatro preto. Vai, quero ouvir. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. No periférico, o negro sofredor. Na batalha, na luta, que mais um vencedor. Preto periférico, o negro sofredor. Na batalha, na luta, que mais um vencedor. Porque vou atropelando preconceito. Sou ser humano, pecador, é desse jeito. Porque vou atropelando preconceito. Sou ser humano, pecador, é desse jeito. O rap é compromisso. Se pá, fica esquisito. Favela do canal. O rap é compromisso. Favela do canal. Satisfação, obrigado, deixa eu chegar. Aqui mais um da sua dignidade tá no ar. Opa! Pra firmar, buscar um objetivo. Se é pela favela, negredo tá envolvido. Oh. Solta o disco, Ale, deixa o som rolar. Timaia Racionais, sabotagem, um bom lugar. Opa! Cê quer colar, tem que ter compromisso. Não é só rimar, fazer show e lançar disco. Vem comigo, João, cê tá firmão. Original, fé reza, fica outra versão. Tem o dom, então caminha. Sem buchicho, brá brá brá, conversinha. Ladainha, sai, Zé Povão. Cê joga conta, tá na cara, mó falsão. Camisão, bobeta da quebrada. Cê se fudeu, é estilo, não é fada. Tira a máscara, vai, corre trecho. Aqui mais um da cúpula negra. É quatro preto, é desse jeito. É quatro preto. É quatro preto. É quatro preto. Eu quero ouvir, é quatro.